agredida, amordaçada, acorrentada. Sua etnia vai ficando para longe, longe. Sua aldeia vai sumindo no horizonte. O massacre, chão de África, pele escura, liberdade, já não há. Eu vejo a mulher preta no fundão do tumbeiro. Em seu olhar, agonia, desespero. No grilhão, a corrente e o medo. Do porão, do branco, o mau cheiro. A contagem de quantas vão subir. No convés do porão pra partir. O sangue, o choro, suando ao mesmo couro. Etnia, preta, nosso povo. No trajeto, se joga no mar. Insurreição pra não continuar. A plataforma, o preço, a quantia. De você separou sua família. O toque dos tambores transmite o sumiço. De uma preta pra outro convívio. Mal cheira a pele branca, foram tantas. Ao forçar o estupro da criança, das flechas do tumbeiro vejo amanhecer. O começo do dia pro estuprador descer. Pano no nariz, vomita a todo instante. No trajeto a morte é constante. Escuto o gemido alvoroço do dia. Bem no canto, uma preta paria. Um rangido, uma comporta, um açoite, um zumbido. O peso no grilhão, a dor no ouvido. Mau cheiro no corpo, de vários dias. O sal, a água, a dor, quando batia. Ferida, secreção, que escorria. Mulher preto, por que não sabia? Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou? Mulher preta em todo o canto, Nago, Banto, Queto. Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou? Mulher preta em todo o canto, Nago, Banto, Queto. Todas tontas ao atracar, muita morte de lá pra cá. E mesmo a metade resistia. Longos dias, dias, travessia. O esqueleto de uma preta desce a plataforma. O mercador organiza a desova. Vários brancos, várias brancas. Uma escolhe uma quantia pra tantas. Boa cozinheira, essa é parteira. Aquela é lavadeira e também parideira. Mulher preta, uma reflexão. Pensando onde tava naquela claridão. Altas brancas gritando ao redor. Vou levar essa aquela melhor. Uma voz de guerreira, sou uma linguagem. Sacudindo a corrente em ataque. O pouco que entendi, sabe o que ela fala. Liberdade de vida e se mata. Vou voltar pro meu povo, minha aldeia, vida, não sufoco. No trajeto do carro de boi, no caixote me botaram e foi. Pelas flechas eu via quem guiava. Era um preto distante de África. Várias pretas com dor nem se move. O gemido, a dor no transporte. Chegada na senzala, várias etnias. De nações de África que vinha. Olha aquela, é Nago. Tem cabinda, Banto, Queto. Rebeldia no choro é o que ouço. A senzala concentra no fogo. A preta velha puxa a história. Que resgata a história, a memória. Falando bem no olho, bem escura. Pertinência de vida nas rugas. Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou? Mulher preta em todo o canto, Nago, Banto, Queto. Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou? Mulher preta em todo o canto, Nago, Banto, Queto. Amplitude do que foi, traz pra cá. O passado, o presente, retornar. Vejo ela aqui a todo instante. Mulher preta, histórico constante. A madrugada é seu conceito. Pra livrar sua filha do mesmo. Ande na favela, não se apaga ela. Sua cor sempre escura é certa. Onde ela tá, lá do outro lado. Na ocupação, quatro filhas do lado. Muita resistência, muita mãe solteira. Olha lá, mulher preta na feira. Na Ceasa, vendendo cafezinho. No mercado, garante com bolinho. Mulher preta, te encontrei. Não foi difícil, pois este sentido eu sei. Olha lá, do outro lado. Uma banca com tudo armado. O fogareiro garante o tempero. Mulher preta, sei o teu conceito. Até que poderia estar lá, dentro da faculdade pra contestar. Em grande quantidade pra o dobro. E pras brancas, olho no olho. O que carrego comigo eu vivo. Autoestima de preta e acredito. Mais, vou falar. Mulher preta, representar. Bacia na cabeça, coentro, rodia. De 10 em 10 pra garantir o dia. Mulher agulha preta, uma luta, várias trilhas, na cadeia várias pretas, várias celas. O machismo revela a sequela, da senzala pro presídio, da história que traz pro convívio. E o argumento, nossa luta, que não é clara, branca e nem disputa. O contexto revela que é ela, mulher preta, escura, favela. Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou? Mulher preta em todo canto, na Gobanto, Queto. Continente afro-preto, quem de lá me sequestrou?